seu grande poder. Ele faz o que ele quer, o soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, o vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória, Jeová.